verdadeiro. Não se esquece, não se esconde nem debaixo do chuveiro. Tô apavorado. Saí com a mina errada. Digo isso há meio ano e ela virou minha namorada. Meu amor, vê se não olha pra ninguém, porque agora eu quero só fazer neném. Meu amor, como você não tem igual, vem pra cá e senta aqui que não faz mal. Amor, amor, o que eu quero é transar. Amor, amor, seu pedido me dá. Amor, amor, o que eu quero é transar. Amor, amor, seu pedido me dá. Se o amor se diz verdadeiro, pode ser um amor passageiro. Se a cabeça não passa pela porta, troque sua mulher, pois ninguém se importa. Não é nada fácil, o amor de verdade, seja com coro ou com qualquer idade. Chega a tia galinha e traz preocupação, isso vale a pena e dá muito tesão. Vem, meu amor, vê se não olha pra ninguém, porque agora eu quero só fazer neném. Meu amor, como você não tem igual, vem pra cá e senta aqui que não faz mal. Amor, amor, o que eu quero é transar. Amor, amor, seu pedido me dá. Amor, amor, o que eu quero é transar. Amor, amor, seu pedido me dá. Amor, amor, o que eu quero é transar. Amor, amor, seu pedido me dá. Amor, amor, o que eu quero é transar. Amor, amor, seu pedido me dá. Puta prostituta, pudim budolão. Escolha entre ruínas e construção. Tá só trebolando e pulando no colchão. Ela se acha o meio do furacão. Olha que coisinha, aquela menininha não é virgem, umbigo deve ser de orelhinha. Para encontrei a pessoa certa, deve ser amor, pois ela me completa. Vem, meu amor, vê se não olha pra ninguém, porque agora eu quero só fazer neném. Meu amor, como você não tem igual, vem pra cá e senta aqui que não faz mal. Amor, amor, o que eu quero é transar. Amor, amor, seu pedido me dá. Amor, amor, o que eu quero é transar. Amor, amor, seu pedido me dá. Amor, amor, o que eu quero é transar. Amor, amor, seu pedido me dá. Amor, amor, o que eu quero é transar.